A Torre de Babel não era para tocar o céu. Era uma rebelião direta contra Deus. Construir um império e não se espalhar. O que realmente ergueram naquela planície? O capítulo 11 de Gênesis descreve tijolos cozidos e betume no lugar de pedra e argamassa. O que um tijolo cozido revela sobre a verdadeira história da Torre de Babel? Investigaremos os registros arqueológicos da Mesopotâmia para separar o mito da fundação de um império. A imagem de uma torre colossal desafiando as nuvens habita o imaginário ocidental há milênios. Pintores renascentistas retrataram esta estrutura como uma espiral de pedra alcançando os céus. A narrativa tradicional frequentemente reduz este evento a uma simples fábula moral, um conto infantil sobre orgulho humano e um castigo divino imediato. Mas o texto hebraico antigo preserva detalhes técnicos impressionantes sobre esta construção, detalhes que a arqueologia moderna apenas recentemente começou a desenterrar e compreender. Muitos estudiosos do século XIX consideravam um relato bíblico uma cópia de lendas babilônicas, uma tentativa israelita de explicar a diversidade das línguas humanas. Mas a precisão dos materiais descritos sugere algo muito mais profundo. As planícies áridas do atual Iraque guardam os segredos dessa engenharia formidável. Não estamos lidando com uma metáfora vazia ou um mito criado no exílio. Estamos diante de um projeto de urbanização meticulosamente documentado. Um projeto que exigiu inovação tecnológica, trabalho coordenado e um propósito obscuro. Para entender o que realmente aconteceu naquela planície oriental, precisamos examinar de perto as fundações enterradas sob a areia do deserto. As fundações enterradas sob a areia do deserto revelam o berço da civilização urbana. Por volta do terceiro milênio antes de Cristo, uma revolução silenciosa alterou a história humana. O texto bíblico localiza esta revolução na planície de Sinar, uma vasta região que os historiadores e arqueólogos hoje chamam de Suméria. Lá, a ausência de pedreiras naturais forçou uma adaptação arquitetônica engenhosa. Os antigos construtores aprenderam a moldar o barro escuro das margens dos rios. Eles cozinhavam os tijolos em fornos de alta temperatura, tornando-os praticamente indestrutíveis. O livro de Gênesis registra exatamente essa transição tecnológica formidável. O autor detalha o uso do betume como argamassa para unir os blocos. O betume é um piche natural que ainda brota do solo iraquiano moderno. Essa precisão técnica afasta de vez a ideia de um conto de fadas. Na terra de Israel, as casas eram feitas de pedra e barro simples. O autor bíblico faz questão de destacar a tecnologia estrangeira de Sinar. Com esses tijolos cozidos, as cidades-estado ergueram seus famosos zigurates, pirâmides imensas em degraus que dominavam o horizonte plano da antiga Babilônia. Monumentos massivos desenhados para conectar a terra ao domínio soberano dos deuses. A Torre de Babel era, na sua essência histórica, um zigurate primitivo, uma estrutura física desenhada com terra e fogo para abrigar a presença divina. Os babilônios acreditavam que essas torres garantiam a prosperidade do império. Era o ápice da conquista humana sobre a natureza selvagem e imprevisível. Mas a ambição por trás dessas imensas paredes de barro cozido carregava uma rebelião política muito mais profunda. Mas essas imensas paredes de barro cozido escondem um propósito que contraria a ordem divina. A leitura popular frequentemente sugere que os homens queriam invadir os céus fisicamente, ou construir um refúgio alto o suficiente para escapar de um segundo dilúvio. Porém, o 11º capítulo de Gênesis registra o verdadeiro motivo da construção. Eles disseram: "Façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados." Por que a centralização de um império ameaçou o propósito original estabelecido no Éden? O comando original dado a Adão e posteriormente renovado a Noé era claro. Eles deveriam frutificar, multiplicar e encher toda a extensão da terra. A humanidade foi chamada para se espalhar e cultivar o mundo inteiro. Babel representa a recusa absoluta e deliberada desse chamado expansivo. A torre era o centro gravitacional de um projeto de império totalitário. Um esforço monumental para manter todos os seres humanos no mesmo lugar. Eles queriam viver sob a mesma cultura, sob a mesma autoridade deificada. A palavra hebraica para nome, usada no texto original, é Shem. Fazer um nome significava estabelecer um legado de poder político independente. Eles não queriam alcançar Deus nas nuvens com uma escada de tijolos. Eles queriam substituir a ordem divina pela sua própria estrutura de controle absoluto. A torre seria o marco visível dessa nova ordem mundial centralizada. A tradição judaica associa a essa rebelião a figura do rei caçador Nimrod. O 10º capítulo de Gênesis descreve Nimrod como o fundador do reino de Babel, um líder poderoso que começou a ser valente na terra. A construção do zigurate era o mecanismo perfeito de unificação forçada. Cada bloco de barro cozido era idêntico ao outro, moldado no mesmo formato. Assim como os cidadãos daquele primeiro império deveriam ser idênticos em propósito. A individualidade foi sacrificada em nome da uniformidade e da eficiência. E foi exatamente essa estrutura colossal de padronização que provocou a resposta dos céus. A resposta dos céus àquela torre de tijolos revela uma ironia literária refinada. O Império Babilônico mobilizou milhares de trabalhadores para construir o edifício mais alto. Eles acreditavam genuinamente terem alcançado o topo do mundo conhecido. Mas o texto hebraico descreve que o Criador precisou descer de sua morada. Ele desceu para ver a cidade e a torre que os homens edificavam. Uma zoaria poética sutil com a suposta grandiosa imponente do zigurate. A arqueologia nos oferece um paralelo fascinante sobre essa soberba imperial. A estela de Nabucodonosor II, um artefato de pedra negra, descreve um zigurate. A inscrição detalha a restauração do Etemenaque, o grande templo da Babilônia. O rei babilônico se gaba de ter erguido o topo do monumento até os céus. A estrutura original possuía 90 metros de altura e 90 metros de base. Para os babilônicos, a própria palavra Babel significava porta dos deuses, uma entrada triunfal e majestosa para o divino habitar entre os homens. Mas o autor de Gênesis faz um jogo de palavras etimológico profundo. Ele associa o nome Babel ao verbo hebraico balal, que significa confundir. A confusão das línguas não foi um ato de vingança mesquinha de uma divindade ofendida. Foi uma intervenção de misericórdia severa para preservar a liberdade humana. Ao quebrar a linguagem única, o império totalitário simplesmente ruiu por dentro. A uniformidade forçada deu lugar à diversidade cultural necessária para a sobrevivência. Sem conseguirem se comunicar, os construtores não puderam manter a linha de montagem. A rebelião política perdeu a sua principal ferramenta de coesão e controle. Eles finalmente fizeram o que deveriam ter feito desde o início dos tempos. Eles se espalharam e povoaram a vastidão inexplorada da Terra, deixando para trás apenas os tijolos dispersos de sua ambição inacabada. Os tijolos dispersos daquela torre inacabada ainda repousam sobre o sol do Oriente Médio. A presença de alicerces cozidos nas planícies iraquianas responde à nossa investigação. A narrativa de Babel não é um mito etiológico sobre a origem das línguas. É um registro histórico e arquitetônico incrivelmente preciso sobre a aldória da civilização. Ele documenta o primeiro grande choque entre o império humano e a vontade divina. A torre foi a tentativa suprema de padronizar a humanidade em um único bloco. Uma tentativa de apagar a diversidade em nome de um poder centralizado absoluto. Mas a dispersão garantiu que nenhuma civilização pudesse dominar a raça humana por completo. O texto profético revela que a verdadeira força não está na uniformidade forçada. As fundações de antigas cidades sumérias confirmam o relato hebraico. O tijolo de barro cozido, outrora símbolo de inovação, tornou-se o emblema da arrogância. A ruína do zigurate serve como um testemunho silencioso contra a tirania. A tensão entre o desejo de controlar e a liberdade de se espalhar continua moldando profundamente a história política e espiritual da nossa espécie. No nosso próximo episódio, investigaremos Ana, a mãe que orou até parecer bêbada e gerou o profeta Samuel. Os ecos daquela planície ainda ressoam nas ruínas de impérios que tentaram alcançar os céus.